Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Faltam apenas 30 dias para a grande data, o grande momento da democracia em que você, com a força da sua vontade, vai decidir quem vai ser a presidente da República, quem vai ser o seu governador do seu estado, quem vai ser o senador do seu estado, o deputado federal... e o deputado estadual, ou lá em Brasília, o deputado distrital. Olha, eu só te faço um pedido. Preste atenção, acompanhe. A política brasileira está passando por um momento de grande turbulência. A morte do Eduardo Campos virou a política de cabeça para baixo, mas você não deve deixar que a emoção tome conta da sua decisão. E um pedido que eu faço. Por favor, não vote em ficha suja. Essa foi uma vitória do povo brasileiro. 1,5 milhão de pessoas fizeram aprovar uma emenda popular para instituir a lei da ficha limpa. Então, pelo amor de Deus, mesmo que os tribunais estejam aí demorando para decidir, você pode tomar a decisão e tirar da política os fichas sujas que estão insistindo em ser candidato, tá bom? A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla João Lucas e Diogo. A faculdade da música traz as mestres Asas Galvão. A frase irretocável do filósofo Epicuro. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 34. A dica, principalmente para as mulheres, a importância da autoestima. Isso é fundamental. Você lembra desta? Um cantor que anda meio sumido, mas que fez muito sucesso na década de 60, 70. Eu vou recordar Bartô Galeno. A sugestão do Beijar. Música nova de Gabriel Valim. Eu começo trazendo aí ao duplão João Carreiro e Capataz. Pergunte a ela. Quer saber como foi final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal? Se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem, se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança aquela aliança, aquela que ninguém usou.

Por favor, mande essa música para toda a minha família. Seu programa é audiência total aqui na nossa comunidade. Obrigado, viu, ô Sirlene? Lá em Dom Basílio, a Tropicaliente FM que transmite o nosso programa, né? A Sirlene pediu e eu vou trazer. Márcia Ferreira, Chorando Se Foi. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Márcia Ferreira, a versão dela e do Zé Ari, Chorando Se Foi. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o evento, organiza tudo e a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. É só ligar 61 99813601 para você levar para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. O Cleiton Aguiar não canta mais esse ano, vai cantar só em 2015. Você liga 61 99813601, 61 99813601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Música nova de Edson Hudson, Coração Sangrado. Tudo parado entre eu e você, milhares de pessoas se amando pra valer, não eu. Por quê?

que meu coração é seu. Sou tudo ao seu lado, preciso te encontrar. Diga se estou errado, algo me faz querer te amar. Então agora é só você e eu. Não tenha medo de dizer tudo de você só meu. Só o amor faz voar, meu amor, vivo pra te amar. Só o amor faz voar, meu amor, vivo pra te amar. Vitor e Léo, tudo com você, para Cristiano Cris, lá de Goiânia, meu amigo Cristiano, né, grande cantor, grande compositor, ele chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Cristiano, seja muito bem-vindo. A sugestão do Beijar, Gabriel Valim, Levanta a Cabeça, Princesa. Deixa pra lá, vamos causar. Foi ele quem perdeu você. Se não virou, se não rolou, sem essa de ressentimento. Deu B.O., não fica com dó, porque ele é fraco e sem talento. Levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai. E ai, com as amigas, produzido e no poder. Deixa pra lá, vamos causar. Foi ele quem perdeu você. Se não virou, se não rolou, sem essa de ressentimento. Deu B.O., não fica com dó, porque ele é fraco e sem talento. Levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai. E ai, princesa, vai, confia em mim. Dale, dale, dale, dale, dale com Valim. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Gabriel Valim. Levanta a cabeça, princesa. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61 9981 3601. No próximo bloco, Bartô Galeno, Jorge Mateus e Mozart e Moacir. Você está ouvindo programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na década de 60, na década de 70, esse cantor fez um sucesso extraordinário, né? Ah, ele era considerado brega, e o pessoal que gostava do que eles chamam de MPB, que até hoje eu não sei porque

meia-noite já bateu, ai, ai, canta o galo carijó, ai, ai. Suspira quem tem paixão, ai, ai, e chora quem vive só. Show, gavião, sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Show, gavião, sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Rosa de Moacir e de Paulo e Paulino, Show Gavião, pro Júnior Marra, meu novo amigo do Facebook e do perfil número 2. No próximo bloco, eu tenho uma dica, a importância da autoestima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A minha dica de hoje, eu vou falar sobre a importância da autoestima. Com certeza na sua roda de amigos, na sua família, tem aquelas pessoas que parecem que têm uma alegria eterna e tem aquelas que também parecem que têm uma tristeza eterna. Você pode observar que essas pessoas que têm alegria, que têm um brilho nos olhos, que a pele brilha, que elas chegam, inundam o ambiente de luz, são pessoas de autoestima elevada, são pessoas que sabem que todos os seres humanos têm as suas fragilidades, mas têm também os seus talentos, todo mundo tem o seu lado assim mais xoxo e o seu lado assim mais expansivo. Só que tem gente que valoriza as coisas boas e tem gente que valoriza as coisas ruins. E quando você vê uma pessoa que parece que está sempre de cara fechada, está sempre triste, os olhos não brilham, você pode ter certeza que a autoestima dela está baixa. As mulheres são muito exigentes consigo mesmas. Eu já vi mulher chegar para mim e dizer, ah, eu tô feia, eu tô gorda. Você olha para ela, ela está com um corpo bonito, está linda e ela está se achando feia. E não adianta você dizer que ela é bonita que ela não acredita. Ela só acredita se você disser que ela está feia, que está gorda. Então essa é a importância da autoestima. Você deve procurar, você que está nessa baixa estima, você deve procurar raciocinar que todos nós temos os dois lados dentro da nossa personalidade. Então, com certeza, você tem talentos que você própria se nega em reconhecer, embora os outros reconheçam. Então, minha amiga, meu amigo, isso serve para os homens também, mais para as mulheres, mas serve para os homens também, né? Desenvolva, eleve a sua autoestima, porque você vai ver que a vida é maravilhosa, a vida é muito linda, claro que é cheia de problemas, mas os problemas estão aí para serem solucionados. E o meu velho, saudoso pai, que era um sábio, ele dizia, meu filho, um problema quando não tem solução, solucionado está. Então, cuide de elevar a sua autoestima, sorria para a vida, que a vida vai sorrir para você. Música nova de João Neto e Frederico, Ele Não Vai Mudar. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar, nas promessas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxuga as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma.

cama é a mesa de um bar. Eu tenho um carinho especial por esses meninos, porque o pai deles, o Voninho, sempre que ia em Brasília, ia lá me visitar na minha casa, e eles estavam sempre juntos. Pequenininho, foram crescendo, né? O Voninho foi chamado por Deus, subiu, e eles estão aí fazendo muito sucesso, graças a Deus. A Maida e o Marcelo, com a participação do Genigeno. Eu Bebo Cerveja, para Leninha Vaz, de Brasília, minha nova amiga do Facebook, do perfil número 2. Leninha, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. Música nova de João Bosco e Vinícius, Sorte é Ter Você. Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, de ilusões perdidas, passos caminhados, de um deserto que eu tento me esconder. Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado, e o destino veio e me trouxe você. E o meu coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chamar, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Meu coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. João Bosco e Vinícius, Sorte é Ter Você, para o José Ribamar Souza Filho, meu amigo Riba, grande percussionista, trabalhou comigo no início da minha carreira e está chegando agora para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Riba, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Muita gente aniversariando neste final de semana. Jerry Rossi, o meu querido amigo, grande radialista lá de Coromandel, Amir Nunes, o Daniel Melo, Joeliza Silva, a Ivanir Batista, Patrícia Ferreira, Claudiane Silva Machado, o Pena Branca do Pantanal, Pedro Vieira, Marcos Lucas, Suzy Azevedo, Marcélia Pinheiro, Edionara Leal, Natália Rezende Pereira, filha do Álvaro, mas da Arilda, a Leidiane Maria, a Kelly Cruz, o DJ Junaldo Ramos, o meu amigo, grande comunicador William Galvão,